prazer, das barras de chocolate. Pergunto pra você, se dividir ao meio dá pra 20 comer. Das barras de chocolate.